Sempre tem. Mas, estudando a doutrina espírita, nós estaremos habilitados a estudar qualquer obra, assistir qualquer filme e saber separar o joio do trigo. Então, na questão da influência espiritual, melhor do que espantarmos as moscas, nos diz Chico Xavier, é nós curarmos a ferida que está atraindo aqueles insetos, que são as imperfeições, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa intolerância, a nossa impiedade, impaciência, a nossa falta de serenidade, a nossa omissão no bem, a nossa inveja, a nossa calúnia, a nossa maledicência, todos esses defeitos que todos temos aqui na Terra, que raros estão aqui em missão, são espíritos de grande envergadura moral. Todos estamos aqui para sermos consertados, dizia-nos Bezerra de Menezes. A Terra é uma escola, uma oficina, um educandário, um presídio. Certo dia eu estava falando em uma instituição que abriga soropositivos, pacientes com HIV. E eles estavam extremamente tristes naquele dia. E eu lhes falava de Bezerra de Menezes. Eles disse: meus amigos, vocês não são os únicos doentes, não. Todos nós aqui na Terra estamos doentes. Aqueles que não estão doentes do corpo, estão doentes do espírito. Se temos os cegos da visão, temos aqueles obliterados na vista pelo orgulho. Se nós temos os infartados do coração, nós temos aqueles outros com o coração endurecido pelo egoísmo. Se nós temos os paralíticos dos membros inferiores, nós temos aqueles que não conseguem dar um passo na direção do seu semelhante. Se nós temos os surdos da audição, temos aqueles que não conseguem escutar o apelo de um familiar seu que está sofrendo de depressão financeira e a gente, com medo dele nos pedir dinheiro, não lhe damos sequer um telefonema, um amparo, um consolo, uma palavra amiga. Estamos todos para sermos consertados. Está perdoado. E é um barulhinho tão bonitinho, não é? É bom que tem, quem estiver querendo dormir já desperta pensando que é seu celular, que é o namorado, que é o marido ou então a sogra, né? Então vamos ver tudo com os olhos do amor. Vamos ver Jesus como sendo o maior psicoterapeuta de toda a história. Nós vamos então fazer uma pequena pausa, né? Antes perguntar a Marlu se tem mais algum aviso que ela queria dar. E eu queria fazer uma propaganda aqui, pessoal, dos CDs e DVDs, tá certo? Nós temos boas notícias para dar. Vamos esperar a Marlu falar o recado, depois eu volto para falar e só depois a gente faz 10 minutinhos de intervalo, tá bom?